85, no sala 08, libera direito, taxi Foxtrot, taxi via Alfa, Kilo, aqui 3, que é então reboque do, reboque da companhia, livrando o rádio. Confirmado a posição prevista na parte 2 da 4 linha. very bulky this stuff. I'm very glad you should cover the road right away. Zero Cruz, autoridade para Serra Brás, Charlie Fox, Trote, via Copizu, 21, Minusgo, 360, saída Arvoruno, Televisão, LF. Transponde 5024, Cristo, Maduro, 2028. autorizada a linha do Galatina 020 Calma. Copy, copy, and that's it. Stay with you from Odetta, East Odetta, Mama, 5-3-5-6-7. назад нам пришлось, который знает, чем так. pick up there, come on, yeah, there's a man.

position always. Após o tráfego da companhia, ingresso de Juliette, portão 11. solid.